música e você na Difusora Madrugada. Difusora Jundiaí. ZYK 604. Rádio Difusora Jundiaiense Limitada. 810 kHz, ondas médias. No Facebook, Rádio Difusora Jundiaí. WhatsApp 11 98 224 1453. Música, esporte, notícia. Difusora, fazendo história. A bola vai rolar e a Difusora mostra o jogo. Mauaense Paulista de Jundiaí. Para embalar de vez no campeonato, o Galo vai em busca da primeira vitória fora de casa. Campeonato Paulista Sub-23. Mauaense Paulista encerrando o primeiro turno da primeira fase. É neste sábado, às 15h, em AM 810 e pela internet. O som do estádio. Equipe boa de bola. É o time forte da Difusora. Fique bem informado. Acesse jj.com.br. Política, economia, polícia, esportes, cultura. Jundiaí região. Quer saber tudo isso e muito mais? Portal JJ. www.jj.com.br. O endereço da informação. Para você matar a saudade, os tempos da Jovem Guarda e seus precursores. Segunda a quinta-feira, às 20h, sábado e domingo, às 20h. Arquivo musical na Difusora. Uma rádio pra você curtir. Não fique de fora. 11 98 224 1453. Esse é o WhatsApp da Difusora. 11 98 224 1453. Mande sua mensagem de texto ou de áudio e participe da programação da sua rádio preferida. Peça sua música ou mande um recado para alguém querido. WhatsApp Difusora 11 98 224 1453. Difusora, uma rádio para você curtir. Aumente o volume, aumente o volume. Difusora! 24 horas com você, com você, com você. Começa agora na Difusora. Canta Brasil. Canta Brasil. Todo dia, uma atração diferente. É a Difusora abrindo espaço para os grandes nomes do mundo country sertanejo. Canta Brasil, prestigiando os lançamentos, valorizando o artista brasileiro, destacando os grandes nomes do sertanejo bom demais. Brasil, um desfile das grandes atrações no palco Difusora. Olá, minha gente, bom dia, estamos chegando com o nosso Canta Brasil aqui pela sua Difusora AM 810, também na internet. Aliás, você pode baixar o aplicativo da rádio e nos ouvir em qualquer lugar do mundo. Indique a Rádio Difusora para os seus amigos que moram fora do estado de São Paulo, fora da cidade de Jundiaí, para que eles também baixem o aplicativo da rádio e ouvir a gente em qualquer lugar do mundo. Vamos lá, começando a programação de hoje, trazendo este grande sucesso pra você. O amor, quando é verdadeiro, não existe dinheiro que possa comprar. Falo assim porque sou amoroso, mas muito perigoso principalmente do amar. Se às vezes conheço alguém, se me convém, escrevo uma canção pra provar que existe em meu peito um amor tão perfeito que outros não têm. Pra provar que existe em meu peito um amor tão perfeito que outros não têm. Companheiros, companheiros, ouçam a minha canção. Estou cantando apaixonado por não ter ao meu lado meu querido bem. O amor, quando é verdadeiro, não existe dinheiro que possa comprar. Falo assim porque sou amoroso, mas muito perigoso, principalmente no amar. Se às vezes conheço alguém, se me convém, escrevo uma canção pra provar que existe em meu peito um amor tão perfeito que outros não têm. Existe em meu peito um amor tão perfeito que outros não têm. Companheiros, companheiros, ouçam a minha canção. Estou cantando apaixonado por não ter ao meu lado meu querido bem. Canta Brasil Difusora, uma festa no seu rádio. Um momento, deixando no escuro o meu coração. Jota Brasil Difusora. Uma festa no seu rádio. Vamos em frente com o nosso Canta Brasil aqui para a sua Difusora M 810. Obrigado pelo seu carinho, um grande abraço. Obrigado por você estar ligadinho na gente. E nós vamos em frente, mais uma sequência bonita aqui no nosso Canta Brasil Difusora. Eu só trouxe coisa boa, foi meu sertão quem mandou. Serve pra fazer viola de pinho. O braço da viola serve pra me pontear direitinho. Mulher faladeira serve pra falar mal do vizinho. As águas que correm, correm, serve pra mover moinho. Carro velho na estrada serve pra entupir o caminho. nervoso o mar terminou a derrubar. Agora preste atenção, meus amigos e camaradas, não posso levar vocês pra minha nova empreitada. Vou pagar tudo que devo e sair de madrugada. Vai pagode, cheira um mundo de beleza, levando só alegria, cada tombo na tristeza. Meu pagode é um foguete, preparem para a explosão. Ele sai da base quente, com capricho e perfeição. O pagode só tem força quando sai do peito bom. Meu pagode onde passa, é só fogo sem fumaça, deixa sal de paixão. Eu não caio do cavalo, nem do burro, nem do galho. Ganho dinheiro cantando, a viola é meu trabalho. No lugar onde tem seca, eu disse de lá não caio. Levanto de madrugada e bebo pingo de orvalho, chora viola. Da Brasil Difusora, uma festa no seu rádio. Querida, sente estas flores que apanhei pra te ofertar. São flores que tu plantaste no jardim. Nós dois em frente ao altar. Esse é o seu Canta Brasil pela sua Difusora M 810. Que bom que você tá ligadinho na gente. Que bom que você ouve a nossa programação. Alô, meu amigo, alô, minha amiga, alô, meu compadre, alô, minha comadre. Grande abraço, obrigado pelo carinho. E nós vamos em frente. Tem mais músicas, músicas bonitas aqui no Canta Brasil. Brasil Difusora, uma festa no seu rádio. Você já se esqueceu, meu benzinho, do tempinho que nós dois se amava, imaginando bem nosso destino, repetindo, você se alembrava, é um prazer que esquecer não se que nós frequentava. Meu prazer era estar te enxergando e você me arrodeando, era quanto bastava. Bem logo que a noite escurecia, vós sabia que logo eu chegava, pra poder pegar a mão do Zeca, das colegas você se apartava. Contrariando suas coleguinhas, tão sozinha você me esperava. Nosso encontro é um aperto e segredo que a junta dos dedos da mão estalava. Se a festa era de devoção, nosso dois coração se alegrava. Eu rezava com grande prazer, você me ajudava, joelhando de frente o altar, venha paz com você me envelhava. Nosso encontrava. Se por sorte eu não fosse na festa, era essa a prisão que me dava. Acordado no pai que eu perdia, se eu dormisse contigo eu sonhava. O teu nome no meu travesseiro, o letreiro é que me consolava. Comparando sua feição risonha e a letra da sonha, tanto que eu beijava. Canta Brasil, Difusora. Uma festa no seu rádio. Programação Difusora, você liga 4586-2020, pede a sua música e nos ajuda a fazer a melhor programação do seu rádio. Obrigado a você que tá ligando pra gente. Você pediu e vai ouvir aqui na programação do Canta Brasil. Sagrada, onde está lavrada toda a lei de Deus, com sabedoria e muita bondade, pela humanidade e os filhos seus, olhando a terra sob o pecador, mandou o Criador, o seu Filho amado, pregar o Evangelho a toda criatura, quem lê a Escritura salva do pecado. E assim Jesus, por onde passava, sempre ensinava um novo mandamento. E com o poder que o Pai lhe dava, as almas salvava de grande tormento. Curava leprosos e coxos andavam, cegos enxergavam e surdos ouviam. Por sua vontade, com as suas mãos, com sua oração, os mortos viviam. Pelos fariseus sempre perseguido, por Judas vendido ele foi prisioneiro. O próprio Pilatos não o condenou, ao povo entregou o mestre carpinteiro. Pela lei romana ele foi condenado e crucificado na cruz do madeiro. Para que cumprisse toda a profecia, ele recebia todo mundo inteiro. No terceiro dia ele ressuscitou, o anjo cantou e em seu louvor. O que estava escrito tudo aconteceu, hoje está com Deus o Pai Criador. Já faz muito tempo que ele morreu, o povo não entendeu falou. Pra chegar ao Pai, façam caridade, eu sou a verdade, paz, luz e amor. Canta Brasil Difusora, uma festa no seu rádio.